Olá, eu sou o David Chan Cordeiro e estou de regresso ao Via Jazz Podcast para vos contar como foi fazer parte do filme Uncharted. Com a chegada da PlayStation 3, a aguardada consola da Sony no final de 2006, as limitações técnicas dos videojogos começavam a dissipar-se, dando lugar a experiências mais cinemáticas e realistas. E por isso, os estúdios da Naughty Dog, habituados a criar universos direcionados para públicos mais jovens, começam a desenvolver um jogo de ação e aventura pensado para um público mais adulto, passado em locais exóticos e perigosos, aos comandos de um protagonista com carisma o suficiente para conquistar uma nova geração de gamers. E assim nasce o intrépido Nathan Drake e o jogo Uncharted, posto à venda no final de 2007. A Sony tinha agora um mega blockbuster em formato de jogo, à espera de ser ultrapassado apenas pelas sucessivas sequelas, desembocando todas no quarto e último capítulo, A Thief's End, a magnum opus desta saga, que arrumaria de vez as lamacentas botas de Drake. Porém, nos escritórios ao lado da Sony, houve quem não descansasse enquanto não transformava Uncharted numa aventura do grande ecrã. E durante todo este tempo, o projeto tornou-se uma relíquia desejada em que todos pareciam interessados, mas poucos davam o passo em frente. E após vários anos de pesadelo de produção e uma pandemia pelo meio, eis que os caçadores de tesouros de Uncharted chegam aos cinemas. Por entre uma série de más decisões, contratarem David Chan Cordeiro, o ator e duplo internacional que tanto nos orgulha, não foi uma delas. Olá, David! Tudo bem? Olá, como é que é, Daniel e Paulo? Obrigado pelo convite. Grande David, mais uma vez, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez ao VHS. Muito obrigado pelo convite. O que é que andas a fazer agora, não é? Temos sempre de perguntar isto porque tu podes estar em... Não, posso, podes por estar acaso, posso falar. A gravar um mega blockbuster e nós nem sabemos, não é? Por exemplo. Relativamente a mega blockbusters, não estou a filmar ainda nada. Também não poderia dizer se o tivesse. Mas relativamente a séries locais, estou a fazer a segunda temporada do Pôr do Sol, que é uma série portuguesa que é uma sátira às novelas, e a primeira temporada por acaso até está muito engraçada, gostei bastante. Eles agora estão a fazer a segunda temporada e temos lá cenas de luta e outros stunts sem spoiler. Uhum. Tenho feito acima de tudo produções nacionais, para manter também afiado, digamos, e para manter ativo, e às vezes também para experimentar coisas que não consigo fazer em produções, muito grandes, porque não temos muita margem para experimentar. Então os projetos pequenos gosto sempre, e também de testar novos elementos que estão à experiência comigo e testar novo talento. A nível internacional, temos aí umas coisas alinhavadas e que em breve, quando a malta souber, vai ser vamos poder falar aqui só num terceiro episódio de novidades. Boa, boa, boa. Tem um F1 e um 0 aí metido no... sim, é uma coisa muito... É veloz, é uma cena veloz e furiosa. Portanto, okay. É um stunt veloz e furioso. Sim. Muito bem, muito bem. Falaremos nisso em pormenor mais para a frente. Está então. A primeira vez que vieste ao nosso podcast, na verdade, tiveste a contar uma série de experiências. O podcast foi sobre tudo e mais alguma coisa. Mas essencialmente nós falámos sobre a tua experiência no Hitman's Bodyguard, naquele filme com o Samuel L. Jackson e o Ryan Reynolds. E na altura tu já andavas em rodagem do Uncharted, julgo eu. Não sei, eu sei que na altura não podias falar muito. Não, quando nós falámos, eu já tinha filmado o Uncharted há quase um ano, porque o Uncharted ia ser lançado em 2022, mas depois foi empurrado para 23 lá por motivos que eu desconheço. Sim. Portanto, em boa verdade, eu já estava a filmar, era outro filme de terror em Malta, que também vai sair para o próximo ano, e posso dizer o título, também já é oficial, mas eu já estava em Malta a filmar, e depois fui fazer o Warrior Nun a Madrid, que também vai sair, penso que o trailer vai sair agora dia 6 de junho, ouvi falar através dos meus colegas, portanto estou muito ansioso para ver. Mas isso é aquela série com o Joaquim de Almeida? Também, sim, com a Alba Batista. É isso. Okay. Lida com o universo lá dos superpoderes, do fantástico, e uma trupe de freiras guerreiras que têm poderes e por aí fora. There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. Esta história começa há 500 anos atrás, quando a casa Moncada subsidia uma viagem do Fernão Magalhães, que supostamente terá corrido mal ou não, mas acontece que houve uma fortuna incalculável, um tesouro que desapareceu ou foi escondido e não terá chegado às mãos da casa Moncada. O último descendente dessa linhagem dos Moncada é interpretado pelo António Bandeiras, que tudo fará para recuperar esse tesouro perdido, que já toda a gente acha que é uma lenda. E então o Nathan Drake entra aqui. Nós conhecemos-lo ainda em miúdo com o irmão, sabemos que o irmão dele desaparece e ele depois torna-se num chico esperto e é de alguma forma angariado por um ex-colega do irmão para tentar desvendar também este mistério. E é aqui então que os destinos de todas estas personagens se unem aqui quase num cluedo à procura de pistas para encontrar esse tesouro. À volta do mundo. Pronto. Exatamente. Eu já percebi. Eu confesso que eu nunca joguei os jogos. Eu nunca joguei os jogos. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que sou o único que jogou aqui isto no... É possível. Aqui neste trio. Também nunca joguei. Eu já cheguei à PlayStation 3 tarde e há uns anos comprei uma em segunda mão e na altura comprei logo os três jogos para os poder jogar de uma enfiada. Sentiste diferença? Como? Entre o terceiro e o primeiro jogo, e por acaso tenho curiosidade, sentiste assim uma grande evolução em termos de jogabilidade, em termos de gráficos, do terceiro para o primeiro jogo? São quatro jogos ao todo. Só que os primeiros três jogos são para a PlayStation 3, o quarto jogo, que é o A Thief's End, já é um jogo PlayStation 4. Portanto, pronto, claramente há um upgrade. Esse é um jogo que se distingue bastante dos outros por causa do upgrade, sim. Entre os três jogos. Do primeiro para o terceiro devem ter passado uns anos, não? Sim, julgo que sim. Pai, uns 4 ou 5 anos, sim. Entre os três jogos. Okay. Pai, uma coisa desse género. E há de facto uma evolução, não a nível gráfico. Entre os jogos não há assim uma grande diferença em termos de aspecto visual. Há sim em termos de setups, de cenas de ação. A escrita das cenas de ação vai se tornando cada vez mais elaborada à medida que os jogos vão avançando. E por exemplo, se pensarmos no filme, aquela cena que abre o filme e que depois nós voltamos a ela, em que eles andam pendurados numas caixas a flutuar num avião, é uma cena, é um copy-paste direto de uma sequência de ação do filme. E eu julgo que há mais um ou dois momentos no filme que são retirados essencialmente até do terceiro jogo. Mas como eu joguei de enfiado, certo, aos três juntos, aquilo me parece, na minha cabeça, é tudo um grande conjunto, é tudo um só jogo, na verdade. Okay. E sentiste que o filme fez justiça ao jogo? Não, não sinto isso. Neste momento estamos numa situação, num ponto, em que se consegue fazer coisas tão incríveis nos videojogos, a evolução gráfica dos jogos é tão grande que o fosso que separa um videojogo, especialmente um jogo com pretensões cinemáticas, que é o caso do Uncharted, e um filme, o fosso que separa está cada vez mais curto. E a sensação que eu tive a ver este filme é que é uma versão low budget dos jogos, percebes? Eles só enterraram 120 milhões a fazer o filme. Opa, eu, os jogos, eu não sei. Acho que a ideia que eu tenho bem na bilheteira. Foi uma bilheteira razoável. Sim. Sinto que os gajos meteram as fichas todas nessa cena do avião e na cena final em que os barcos estão a ser levados suspensos pelos aviões. Os helicópteros. Sim, são de longe as cenas mais que enchem mais o olho. Sim, não é? sim. Mais espetaculares. E depois tudo lá pelo meio é tudo muito a meio gás, tipo uma perseguição a pé em Barcelona. Eu não senti isso. Tens uma aventura que é suposto ser exótica e grandiosa em locais exóticos, tipo a Indiana Jones, e depois tu andas metade do filme pelas ruas de Barcelona, pá, percebes? Eu senti exatamente o mesmo que tu. Eu estava no cinema, eu não fiz parte da sequência em Barcelona. Houve a hipótese de ir a Barcelona. Estão a filmar com eles, mas pronto, eles já não precisavam de extra hands e eu fiquei. Okay. A minha temporada acabou ali por Berlim. E quando eu vejo a sequência em Barcelona, atenção, estou a falar dos meus colegas, pessoas com quem eu trabalhei lá, dos duplos, neste caso dos atores, achei a sequência muito fraca. Aquela sequência de parkour, deles a fugirem lá pelos lagos, ou não os lagos, pelos jardins e pelos telhados, né? Sim. E depois achei isso muito fraco ao nível do Uncharted. Pensei, pá, eu esperava mais. Depois, quando eles vão naquele Treasure Hunt, pá, e aqui vou ser um bocado mau e desculpem, se calhar não me voltam a contratar para a sequela. Eles não sabem falar português. Desculpa. Esquece. Eles andam ali por dentro do Treasure Hunt, não é? Não seguir o mapa, o outro vai pela rua, o outro vai pelo túnel. Sim. Sim. Penso, bem, isto é de difícil acesso, é preciso cifrar coisa, de repente chega depois um vão bar, ter um bar, penso, vão ter um bar, 100 pessoas ali num bar, eu pensei, uou, então peraí, porque é que não passaram logo pelo bar? Ok, está-se bem. E depois lá do bar, lá entrou outra vez na cena do túnel, quase morrem afogados, e de repente vão dar uma sala que literalmente a única coisa que os separa é uma tampa de um esgoto, uma sarjeta, ou seja, esta coisa que está intacta há centenas de anos, está só uma sarjeta por cima, era só abrir sarjeta. O sistema de esgotos nunca lá andou. Sim, exatamente. Aliás, eles tiveram que instalar aquilo lá, não é? Aqui por cima, mas eles não sabiam o que era. Não sabiam o que era. Indiana Jones. Sim, exatamente. Exatamente. Quem viu Indiana Jones? Somos... viu coisas à grande. E não só. Isso, e não é só. Tu tens... Acho que falta, falta criatividade, falta rasgo, pá, neste filme. É pá, sim. O filme eu acho que essa parte do Cluedo é um bocadinho de déjà vu. De muitas outras coisas bem feitas que nós já vimos, e vocês já mencionaram Indiana Jones, e acho que é a maior referência até a esse nível. Mas depois também tens aquele com o Nicolas Cage, como é que se chama? O National Treasure. Ah, o National Treasure. Caso, sim. Que é, tu é também tens aquele do onda. Matthew McConaughey, que é o Sahara. Sahara. Olha, sim, é assim uma referência. Sim, sim. Ok. Opa, tens a múmia. Temos uma adaptação de um videojogo recente e é também um filme de médio orçamento, médio grande orçamento, que foi este Tomb Raider com Alicia Vikander. O Tomb Raider, era isso. Não este Tomb Raider. Era isso que eu ia dizer, o Tomb Raider. CGI muito fraco no trailer, fiquei logo fora. A sério? Pronto, mas eu acho que sem querer ser estupidamente ambicioso, é um filme mais bem sucedido que este Uncharted, por exemplo. Eu achei. Ah, ok, se calhar eu sou um gajo muito old school e admito que se calhar estou a ficar demasiado apegado e enviesado com a cena dos anos 80, mas a sequência inicial junta-te ao clube do Indiana Jones a fugir da bola gigante, ou ele ter que trocar o saco de areia pela outra cena, poderoso, meu, de qualquer elemento do Uncharted. Tu nunca sentiste medo? Tu nunca sentiste, os gajos vão morrer Mas olha lá, isto é um PG-13 à nascença. Mas o Indiana Jones também era. E depois vão buscar o Tom Holland precisamente para cativar todo aqui um público não claro. É? Sim. Eu acho que este filme é um produto e que tinha já um objetivo à nascença, ok? Tanto que a fisionomia do Tom Holland não se coaduna muito bem com a fisionomia da personagem dos videojogos. O casting, não é? Do Tom Holland é um papel, é tentar encaixar o Uncharted no Tom Holland e não o inverso. Que é o que deveria ser aqui nestas coisas. Certo, sim, ele é muito popular. Vocês neste que jogaram o jogo, neste caso o Daniel, aquela sequência de treino dele, e atenção, o rapaz é muito talentoso, a mostrar os abdominais, a fazer os pull-ups e as muscle-ups. Claro que é. Sei, o que é que eu ganho com isto? Isto é um pequeno showreel dele a mostrar os abdominais. Eu já não sou um rapazinho, eu sou um homem, vejam, tenho abdominais, não é? Eu vivia bem sem esta sequência, adicionou zero. Okay, claro que eu vejo as teens todas babadas, ai meu Deus, abdominais. Claro. Fair enough. É gratuito, mas achei aquilo tão mal, pá, mesmo uma escrita muito fraca nessa cena. Pronto, eu estou-vos a dizer que eu passei um bom tempo enquanto vi o filme, fui acompanhado dos meus dois rapazitos, dos meus filhos, e que, é que, eles que adoraram o filme, e eles já mandavam a chatear há que tempos, quando viram o trailer, temos que ir ver o filme, obviamente que eu tinha que ir ver o filme, eu ia sem grande expectativa em relação ao filme, mas eu disse-lhes, atenção, eu conheço um gajo que faz de duplo lá no filme. Aí, eu vou tentar vê-lo. Exatamente, eu vou tentar vê-lo. E deu uma sensação que te tinha realmente visto na cena dos barcos, lá numa cena com metralhadoras, em que há uns gajos de preto, com boné preto, e estão com umas metralhadoras, e eu pensei que eras tu. E eu disse-lhes, olha, é aquele. Já foi, já não dá para ver. Já não dá para voltar atrás. Exatamente. Agora, tu dizes-me que achas que toda a tua sequência foi cortada do filme, não, eu tenho a certeza, e agora que o filme já saiu, posso dizer. A sequência que nós filmámos durante as 3 ou 4 semanas que eu lá estive não passou sequer 20% daquilo que filmámos, porque a sequência era muito maior. Nós tínhamos, literalmente todos nós lutávamos contra o Tom Holland, e de certa forma íamos morrendo com de várias formas, íamos caindo do barco, ele matava-nos e por aí fora. Portanto, eles deram mais valor a um set piece, como nós chamamos, que é a sequência de luta, quando ele está efetivamente a lutar contra os mercenários, antes de nós baloiçarmos de um navio para o outro. Portanto, isto é quando ele está no navio e está a lutar contra os mercenários, que são também obviamente duplos, e ele mata esses corpo a corpo. Depois, quando nós trazemos as nossas armas, as nossas grappling guns, e começamos a lançar os guns para baloiçar, daí para a frente Pá, aquilo foi literalmente despachado em menos de 10 segundos e nós filmamos muita sequência. Tínhamos muita sequência. Posso, agora que o filme já saiu, posso mostrar as imagens? Depois eu tenho aqui, daqui a um bocado nós já vamos aí, eu tenho aqui a cena do filme e depois já nos vais ajudar aqui a guiar pela cena. Mas, ó Paulo, se podemos recuar um bocadinho, pá, e conta-nos como é que tu, caíste neste projeto, como é que o convite chegou a ti, quanto tempo é que demoraste a digerir a ideia e a pensar, uau, isto não está a acontecer, ou não, ou então isto para ti já é uma terça-feira normal e não ficaste noites sem dormir nem nada, conta lá isso tudo. Curiosamente, na altura, eu estava prestes a começar o Glória, estava literalmente a começar. A série da Netflix, Recebo uma chamada de uma colega minha que também entra no filme e ela diz: olha, David, como é que está a disponibilidade para estes meses? Eu disse: tá, pá, quando vem dela um telefonema, eu digo sempre que sim, disse: estou disponível. Não estava, mas disse que estava disponível. Disse: estou, claro que disponível. Então, não, temos aí um projeto em mão e estamos a considerar alguém com o teu look. Mas ela não disse que era o Uncharted, não disse nada. Portanto, eu também não sabia o que esperar. E isto foi com umas semanas. Foram passando umas semanas, ela ligava-me: olha, como é que está tudo disponível afinal para estas datas? E as datas iam mudando sempre. Eu disse: continua disponível. E depois, até que um dia eles dizem: manda-nos uma foto tua, corpo inteiro, e tu já começas a ver as coisas a fecharem, do género, já estão a ganhar mais forma, mais, já estão a ficar mais sólidas. Claro, manda uma fotografia, manda as disponibilidades, manda as datas, já começam a falar: manda o passaporte. Já é para começar a marcar voos. Pá. Está-se bem. E até ela diz-me, isto é para o Uncharted, não digas a ninguém, o codename é Girona, era o nome do projeto. Portanto, nós queremos-te aqui de X data a X data, estamos só à espera que o realizador nos confirme. E eu lembro na altura, estar no Glória, triste, ao computador, a ler o e-mail, a pensar: eu não vou poder aceitar, porque eu não posso deixar o Glória agora. Pois. E estava mesmo triste, eu estava mesmo cabisbaixo. E o produtor até me viu, o Sérgio, disse: está tudo bem, Xan, disse. Não, são coisas que eu tenho que resolver. Nem quis dizer a verdade, fiquei assim calado porque não queria estar a desabafar. E um colega, um dos sócios, um amigo da equipa, disse: então, o que é que se passa? Eu disse: pá, um dos maiores projetos que me surgiu até hoje, eu vou ter que recusar, não tenho disponibilidade. Até que ele me diz: pá, porque não vais, meu? A gente segura as pontas, isto já está tudo, já fizeste o trabalho todo de pré-produção, vai, a gente segura as pontas também, o quanto é que se vai, ninguém vai dar aqui pela tua falta, nós cobrimos. Então eu tive a conversa com a equipe e disse: olha, posso confiar em vocês? É que eu vou entregar tudo para vocês. E mandei uma lá à produção a dizer: vou ter que me ausentar, não se preocupem, mas está tudo assegurado. Mas a produção da Glória não estava a contar contigo, porque tu apareces na série e não és só duplo, tu és um ator. Sim, mas essa cena era só filmada em dezembro. Boa, e ok. Qualquer das formas, não estava decidido que eu ia ser o personagem, ainda estávamos à procura de alguém que cumprisse um look específico que eles estavam à procura, portanto isso ainda era muito à frente no campeonato. E eu estou a dizer à equipa: olha, devo estar a bazar a qualquer momento, vamos deixar tudo preparado, mandei logo uma lá à produção preparar-me. Tá, e joguei mesmo lá para fora, pensei: pode ser que eles me chamem, pode ser que não me chamem. E um dia às 7 da manhã eles ligam-me: olha, vais ter um voo hoje às 3 da tarde, prepara-te. E foi assim, ligaram-me às 7 para dizer: ponhas um voo. Yeah. Foi logo assim no dia, eu disse: yes, ma'am. Do telefonador para aí 10 segundos, eu reuni a equipe mais uma vez, disse: estão aqui as chaves, estão aqui do armazém, aqui as chaves da carrinha, está aqui o guião, está aqui todo o meu breakdown, está aqui a comida para o gato, tudo. E lá vou eu, e eu literalmente não estou a mentir, claro que pensei no Glória quando estive fora e ainda mantinha contacto com a equipa e ia sempre fazendo check, mas a produção não sabia nada, porque eu não lhes disse nada, só disse: estou fora, é um assunto que eu tenho a tratar. Não, até porque tu podias meter num avião à tarde e vinhas no Santa Portugal e se calhar até regressavas e ninguém dava por isso, não é? Não é? Sabes que agora posso dizer, para a produção, claro que eles ficaram felizes comigo quando souberam, não é? Mas ao início, se eu lhes dissesse: ah, vamos sair 4 semanas, eles se calhar iam me chatear a cabeça. Ou não, talvez, não sei. Eu não quis nem abrir essa porta, não lhes quis dar a hipótese de eles me poderem negar um dos meus sonhos. Então atirei-me de cabeça, fui lá e foi. Agora, em resposta à tua pergunta, porquê é que eu fui chamado? Foi um misto de três coisas. Foi um misto de eu ter o look específico, porque, como vocês sabem, essa sequência passa-se lá na Tailândia, uma coisa assim, não é? Sim, exatamente. Sim. Lá para os Índicos, aliás. Escusado será dizer que tu nunca puseste um pé na Tailândia que fosse, não é? Foi tudo no estúdio. Vocês vão ver aí as fotos, que tudo é green screen 360 graus. Sim. Depois, tinha um look específico. Segundo, eu era da Europa. Eles não queriam voar ninguém dos Estados Unidos por questões orçamentais. Terceiro, o coordenador, um dos, que aquele tinha para aí quatro coordenadores, conhecia-me e disse: ah, pois é, o David está ali em Lisboa, boa, olha, boa, tragam-no esse porque esse cumpre os requisitos. E quando eu lá cheguei, ele viu-me e disse: olha, ele diz mesmo em inglês: oh, it's nice to see you here, I'm glad they called you because I put in a word for you, disse ele. E eu pensei, o quê? Ele deu uma, ele deu a dica para eles me chamarem. Estamos a falar, estamos a falar de um senhor que é coordenador no último Matrix, foi coordenador do Mad Max, foi coordenador, pá, esquece, dos maiores filmes. E eu pensei, como é que ele ainda se, como é que ele sequer se lembra que eu existo? Estou feliz. Foi logo assim a minha introdução. Que cena fixe. Tinha feito um casting para o Uncharted. Isto foi em setembro, outubro. Eu fiz o casting no Natal anterior, quando ainda era outro coordenador duplos. Eu fui à Alemanha, fui a um casting, éramos para aí 50 pessoas, todos eles fantásticos, a um nível brutal. Eu fiquei mesmo impressionado com o nível na Europa. Fizemos uma coreografia de luta, fazíamos quedas e fazíamos reações. E na altura não pensei. Opa, na Alemanha, eu por acaso fico impressionado. Tu lembras-te certamente daquela série que era Cobra na Alemanha? É uma série, pá, o Alerta Cobra, exatamente. Pá, eles tinham em todos os episódios, tinham sequências com carros, com explosões. Ok. Pá, e aquilo é um nível brutal, pá. Eu vou-te explicar porque é que essa série tinha tanta ação. Aquilo era produzido por uma empresa duplos. Aquilo é uma é uma empresa duplos que se chama Action Concept. E Action Concept, que era uma escola que formava duplos, cresceu de tal forma que tornou-se uma produtora. Portanto, todos os episódios tinham um set piece de perseguição de carros, explosões, coreografias de luta, tinha sempre lá esses vários set pieces. Basicamente era uma empresa que tinha os seus duplos a contrato a tempo inteiro e eles eram postos nos filmes. Portanto, eles eram literalmente pagos todos os meses para estar sempre a filmar. E para a produção, obviamente, era mais rentável porque não tens de pagar ao dia, pagas ao mês. Claro. Então, o Action, essa produção, fez o Alerta Cobra, que é muito conhecido. Acho que ainda fizeram umas 3 temporadas e ainda ganharam vários prémios lá fora. E nós, em Portugal, papávamos. Nós já sabíamos que o Alerta Cobra era sinónimo de ação. Tu já sabias que aquilo ia sempre acabar com ação ou começar com ação. Aliás, como todas as séries americanas que nós compramos, só que na Alemanha era outro nível. Tinhas literalmente autocarros a capotarem, sequências com vários carros na autoestrada. Aquilo era incrível, pá. Eles eram experts em carros e são experts em carros, efetivamente. Yeah. Então, tu, entretanto, chegaste lá, aquilo é um estúdio que agora não me recordo o nome, que é tipo a 20 minutos de Berlim, não é? Ou uma coisa assim. Não tem o nome. Isto é o logo. Olha, sabes que logo é este filme? Isso é do Metrópolis. É? Exatamente, do Metrópolis. Porque eu, se não estou enganado, agora não tenho certeza, mas eles estão associados de alguma forma a essa história. Ou foi onde filmaram o Metrópolis originalmente. Eu não tenho a certeza. É possível. Não me sinto nisto. É possível. Porque o realizador, alemão, é? o Fritz Lang era alemão, não é? Era alemão, não é? Acho que exatamente. É agora não... Portanto, o estúdio chama-se Babelsberg Studio. Aquilo fica na zona de... está-me a dar uma branca. Não, é fora de Berlim. É ali nos arredores. Acabei a 40 minutos de Berlim. Eu cheguei ao estúdio, pá, uma data. Eles disseram, assim que aterrares vais direto para o Covid. Ou seja, exato, eu nunca mais esqueci desta história. Só fazer aqui uma menção à Germano de Sousa. Eu cheguei à Germano de Sousa de manhã, às 8 da manhã, entro lá e digo, eu preciso de um teste de Covid ASAP, tipo, agora. Mas eu preciso do resultado agora. Eles dizem, não existem testes PCR rápidos. Eu, pá, o que é que existe? Existem antigênios? Altura, não, tem que ser PCR. E acho que sim, agora conseguem fazer PCRs e ao fim de umas horas já dizer. E ela disse, isto demora 24 horas. E eu pensei, pá, isto é a minha vida. Eles não me deixam entrar na Alemanha se eu sou o PCR. E eu explicar à produção, não há PCRs com menos X tempo. Eles, como assim? Na Alemanha nós fazemos a toda a hora. Eu disse, pois, mas vocês são alemães, nós não somos alemães. Infelizmente, isto é a minha realidade. E a Joana Menan, nunca mais me esqueci lá, a chefe, juntou as enfermeiras todas disseram, meninas, tudo à procura de testes rápidos para esse senhor, ver se conseguimos safar. Pronto, olha, lá me passaram à frente, eu fiz o teste de PCR e às 6 da tarde, quando eu aterro na Alemanha, tinha o resultado no e-mail. O que foi ótimo, porque eu chego à Alemanha, porque eu tinha que fazer um teste antes de entrar no país e um teste à chegada do país. Quando eu chego, eles disseram, eu cheguei lá para cumprimentar, lá, sou David, tu não falas com ninguém, não tocas ninguém, tu vais direto lá para o Covid, já, tu vais para o Covid e a seguir vais para a tenda, para o teu apartamento. Eles trataram-me como se eu trouxesse doenças. Eu, a caminho do Covid, qual é a primeira pessoa? Um gajo nunca sabe, não é? Exatamente. Exato. Os portugueses, ainda por cima, com ar asiático, que é de onde vem isso. Então, não, eles aí não brincam com o Covid. Aliás, nós éramos tratados todos os dias lá. E já explico porquê. Mal eu chego ao decor. Eu, tá bem, eu tudo com o plancete ali, vou direto à estação de Covid, Covid Station, mãozinho, e quem é que passa por mim? Não juro, pés juntos, passa o Mark Wahlberg e o... deve ser o segurança dele, não sei. Pá, e eu não consegui resistir, eu fiz aquele double take em que faz tipo um... Ai, chama o Mark Wahlberg aqui ao lado de mim. Tipo, fazer, tornar-me estrilho. Claro, e ele tem uma persona e uma aura, aquilo que tu vês nos filmes é ele na vida real. Ele... é um gajo muito confiante, tem uma postura muito arrogante. Não digo arrogante, é mesmo confiante, que ele é simpático quando fala com os pessoas. Mas sabem que eu tenho um bocado aquela ideia. Eu não gosto do Mark Wahlberg, pá. O gajo parece um chunguita. É assim tipo um. Ainda te lembras dele do tempo do Mark e Mark? Ah, pá, é um Guna, mas depois só faz filmes tipo Velocidade Furiosa. Por acaso, Velocidade Furiosa não, que espinhas. Mas é um bocado, aquela aura de filme. Não, pera. Tu tens filmes dele, ele no Departed teve bem, quando ele faz aqueles papéis de sim, Boston. Sim. Mas é sempre esse street smart. Rapaz, eu acho que o gajo é aquilo, meu. O gajo é aquilo. Um dos melhores filmes que ele fez, para mim, foi também a contracenar com o DiCaprio, e é o The Basket Diaries. E é um dos primeiros filmes ali em que ele começou a arrebentar. Pois é. The Basket Diaries. Opa, é um filme incrível, pá, é um filme incrível. Em que aí tu consegues ver o range dele a nível de interpretação muito melhor do que o Transformers 4, também, não é? Que é assim, filme mais. Boogie Nights, olha, exatamente, outro grande filme, outro grande filme dele, sim. Ele fez um filme também que na altura aquilo marcou-me, eu era adolescente, era puto, e eu, se calhar como muitos gajos em Portugal, sofri bullying, e o filme dele, ele era um bully. Era um bully tão agressivo que ele até matava alguém, ali no filme matava um gajo a porrada. E vocês sabem daquela história da vida dele. Que é uma história dele ter cegado um tailandês ou o que é que foi quando ainda não era conhecido, tipo numa daquelas lutas de rua. Pois foi. Essa cena ainda o persegue, de vez em quando ainda vão buscar essa história. Mas é um episódio negro da vida. Sim, ele era antes do irmão o ter trazido para os New Kids on the Block, ele era um estranho de primeira. Pois é, aliás, os New Kids on the Block estavam no auge. E ele estava na prisão nesse momento, ele contou essa história. Ele estava na prisão a olhar para a televisão e ver o irmão lá. Que, curiosamente, o irmão dele depois passa a ser ator e entra no. Tu deves saber isso, Paulo, também, certamente. Sim, ele entra lá. Opa, ele entra numa carrada de séries, mas entra assim, o papel mais conhecido dele é eventual o Resgate com o Mel Gibson. Mas sabias que ele entra no Sexto Sentido? Isso é o irmão dele, é o Donnie Wahlberg. O irmão dele? É o irmão dele. O irmão do Mark Wahlberg. É aquele que está na casa de banho. É o gajo que eles encontram na casa de banho no início do filme. Sim. Que dá o tiro no Bruce Willis, exatamente. Esse é assim um dos primeiros papéis quando ele faz a questão. Eu só vi o Sexto Sentido uma vez. Não, mas ele está muito descaracterizado porque ele está bué magrinho e assim com um ar muito enfesado. Está bué. Certo. Então, imagino que depois tu tenhas cruzado com ele mais vezes, não é? Foi a única vez. A primeira e única vez. Yeah. Bem, ele rodou cenas de ação lá, tu é que não. Nunca comigo. Pois. Não, é porque lembra-te nessa sequência que eu estou no barco a lutar, ele está a pilotar o helicóptero. Sim, exatamente. É isso, portanto, ele está afastado do resto do grupo. Eu ainda tive que estar. Não é quarentena, mas tive que estar isolado num apartamento enorme que eles me deram, que ele era gigante. Tive que ficar para aí uns 3 ou 4 dias em que eles não me deixaram ir ao estúdio e ao fim de X dias eles disseram: pronto, you're clear to go, já podes ir ao estúdio, vais ao guarda-roupa tirar as medidas. Fui ao guarda-roupa, eles vestiram-me lá como mercenário 37, ou o que era o meu nome, não esqueci. Era uma data. Mas eram tantos? Por acaso, senhor, eram imensos mercenários. Yeah. Okay. Ao longo do filme, sim, tens imensos. Eu acho que era, vou ser sincero, acho que era o Merc 17. Agora que me recordo, acho que era o 17. Okay. Enfim, e a senhora. Foi muito porreira porque elas, como têm muita experiência com a ação, ela virou-se para mim e disse: mete tudo o que tu tens a meter, mete arnês, mete proteções, mete tudo. E eu meti e ela vestiu-me de acordo com as minhas proteções, para não parecer demasiado baggy, demasiado preenchido ou cheio com as minhas proteções, o que foi porreira. Fiz a prova de guarda-roupa, depois deram-me os adereços, deram-me as armas, deram-me a escolher QB algumas das armas, eu tinha uma arma curta e uma arma longa. Depois que é que me deram, depois qual foi o próximo? Esta parte é interessante. Quando estou a ir para o platô, eles dizem: olha, vai só ali com a produção, vai com aquela carrinha, temos que fazer um 3D, um scan 3D do teu corpo. Assim, para quê? Porque se tivermos que fazer alguma alteração em pós-produção digitalmente, nós já temos o teu modelo do corpo para poderes mexer. Pá, para podermos fazer coisas. Já não precisam de ti para nada, o que eles queriam dizer. Podes ir para casa. Não, mas é para a malta dos eventos especiais ter-te a ti para te poder integrar em alguma cena, opa, se precisar, não é? Sim, imagina que eu tinha esquecido de filmar de mim alguma coisa e conseguiam-me pôr ali em 3D. Pai, incrível. Então eu fui para uma câmara escura que tinha, eu recordo, ele disse-me que tinha 293 SLRs, neste caso DSLRs da Canon, aquela nova Canon que saiu. Tinha quase 300 câmaras assim montadas em forma de esfera. Tu ias para o meio dessa esfera. E nunca te sentiste braços... tão prescrutado na tua vida. Mesmo, não. Nem quando tiraste uma radiografia. Não, eu estava com o meu figurino e aquilo fez ele até disse, cuidado para não teres um ataque epilético, levas com o pai 50 mil flashes assim numa fração de um segundo. E depois ele mostrou o 3D model, aquilo começou a mostrar, ele mostrou o 3D, ou seja, mostrou-me a minha imagem em 360 graus. É uma tecnologia fantástica, ou seja, eles podiam quase que usar o teu figurino num jogo, quando na verdade é para fazer a adaptação e usavas jogo, o motor do Unreal e animavas-me a mim. Sim, já não preciso mais. Bem, a única coisa que não consegues fazer é seria as expressões da cara, porque isto tem que ser captado. Ah, é mais detalhado. Foi isso que levou 10 anos ao James Cameron aperfeiçoar para, é isso. Não, eles para termos pensam, finalmente os avatares. Ainda precisamos de atores de carne e osso, pá, que são uma criatura cheia de manias para fazer que as coisas faciais, realmente. E que tem que descansar e dormir e comer. E apanham Covid e essas coisas. Exato. Mas olha, resumindo, toda essa trabalheira e esse dinheiro gasto para depois não apareceres no filme. Yeah. Exatamente. Eu acho que tu ainda estás lá, Augusto. É uma questão de nós depois vermos com atenção. Talvez no Director's Cut. Ah, sim. Não, mas eu posso dizer, por exemplo, eu tive agora, já posso falar. A parte que me deu o gozo é que eu fui literalmente subindo no status quo à medida que os dias foram passando. Eu primeiro era só um performer, e como performer és visto como um bottom feeder, né? És o mais baixo no nível da hierarquia dos duplos. Depois eles És a última a comer da gamela. Perfeitamente. Exato. Depois eles descobriram que eu era rigger, porque eu também fiz questão em que eles soubessem. De repente era rigger, tipo, sabes de rigging? Sim. Ah, dava-nos jeito aqui um par de mãos a mais. Não, quando não estiveres a filmar, importas de vir para aqui. Disse, não só não importa, como faço questão. Então começaram-me a convocar, mesmo nos dias que eu não estava convocado. Eles disseram, mandem vir o David. Ah, mas ele não vai performar, não interessa, queremos mais um par de mãos. Eu ia lá fazer os trabalhos simples, que era desenrolar os cabos, as partes chatas, limpar equipamento, e depois, pouco a pouco, olha, agarra nesse cabo, opa, e dou por mim, e já estou com um cabo a segurar o Tom Holland. E já estou, é lá, então sim. Então sim, há um pouco de ti ainda no filme, sim. Sim, sim. Não, eu tenho cabo a segurar o Tom Holland, okay. Já subi aqui no status. E depois qual foi a outra? Eu tinha uma cena em que eu baleçava para dentro do navio, era só isso, era só entrar no navio, e acho que a ideia era baleçava e caía logo do outro lado, ou seja, nem entrava no navio, eu continuava a baleçar e caía. Disseram, não, era fixe este voltar a balançar para dentro e aterrar, e entrar. Eu, já estou a aumentar o papel. E era fixe, ele depois agarra na arma e começa a disparar contra o Tom Holland. E de repente, o Tom Holland desvia-se e consegue agarrar na arma e dá-lhe um soco. E eu de repente já estou a lutar com o Tom Holland. E penso, bem, para um gajo só vinha aqui a balançar numa corda, de repente já ganhei imensos status. Exatamente. O que é que ajudou também? Ajudou o facto de eu ter um nome fácil de memorizar. E isto é importante, estas coisas, parece que não. E que eu não controlo isto, infelizmente, as circunstâncias. David. Tu estás rodeado de performers alemães, que têm nomes típicos alemães, não é? Mas que não é fácil para um americano dizer Arnschwarzenzaugen. Eles chamam de okay, um gajo que é David. Pá, David é um nome super fácil, é um nome muito banal e comum. Então de repente é that guy and David, e era sempre David. Então, boa. Sabia o meu nome. E Sean também é fácil, não é? Não sei como é que eles dizem Shen, não, lá por acaso eles usam mais o Cordero. Gostam mais. Acho que o Cordero para eles fica mais na cabeça. O Shen é muito banal lá. Então, Cordero, mas... Todas estas cenas que tu estás a descrever aconteceram essencialmente naquele set dos barcos. Ou seja, é um cenário. Yeah. Consegues descrever exatamente como é que era o cenário, como é que aquilo era feito? Epa, esquece. Aquilo era lindo, Tu tinhas um navio a uma escala real, de um para um, não é? Sim. Em que aquilo estava montado em cima de uns hidráulicos, que aquilo chama-se um gimbal, basicamente. A ideia dos hidráulicos, os hidráulicos estão mais ou menos assim em V, e este, quando empurra para um lado o navio, que tem assim a forma de um V por baixo, o casco, ele vai fazendo isto. Portanto, os hidráulicos basicamente balançavam o navio para nós estarmos a sensação que estamos no ar, neste caso não no mar. Os hidráulicos levantam o navio a uns 10 metros de altura, portanto tu estás no navio que está, perdão, 10 metros acima do solo a fazer lutas com aquilo a balançar. É do caraças, pessoal, é um tesão estar ali, tipo, porque é tudo feira risco popular. É a melhor coisa do mundo. Eu lembrava-me de tudo, vinha à cabeça, desde os Jogos Sem Fronteiras, desde tudo, desde puto, pensei, isto era o que um gajo pagava para fazer. Estou-me a pagar a mim para andar aqui a disparar, a balançar de um lado para o outro. Uhum. Que sonho. Amei o trabalho. Eu todos os dias ia feliz. Eu quase nem consigo dormir à noite, tão excitado que estava. Okay, mesmo excited com então era só um barco, portanto era um cenário de um barco que eles depois duplicavam no filme, era isso? Não, tínhamos dois barcos, porque lembra-te, havia dois navios. Sim, o navio principal onde ele luta estava em cima de um gimbal, balançado. O outro navio de onde nós saíamos a balançar, e vocês vão ver, esse estava assente no chão, coberto por 360 graus de croma. Neste caso não era verde, era azul. Depois tinhas um terceiro navio, que era só uma pequena secção, em que, lá está, não entra no filme, infelizmente, mas era uma secção, uma luta fixe, em que o Tom Holland está a fugir lá de um dos vilões principais, e, pá, e o vilão, pronto, tem lá uma morte interessante, e eles construíram só parte desse navio para eles fazerem essa luta. Portanto, tínhamos três navios. Olha, e em relação ao Tom Holland, como é que é estar on set com um ator já com, enfim, com a projeção que ele tem, e como é que ele se comporta? É intimidante, se, não é? Se são muitos, se há um duplo que faz quase tudo o que ele que se vê no filme, se é ele que faz. Ele tem dois duplos a todo o tempo com ele. Um tem mais protagonismo que outro. Portanto, eles põem tanto. Ou seja, têm tanto ênfase na ação naquele personagem que eles não querem arriscar ter só um duplo, porque o risco de um duplo se magoar ali. E os duplos deles são quase celebridades. Portanto, os duplos dele têm os seus próprios trailers, os duplos deles só vêm mesmo em cima da sequência. Ou seja, andam com ele para todo lado, mesmo para outros filmes, é isso? E estão com eles no contrato dele. E imagina, eu sou convocado às 8 da manhã para ir para a make-up e tenho que estar lá não sei quantas horas antes. Os duplos deles só chegam quando ele chega, ou pouco antes. Eles são literalmente tratados como estrelas, e eu compreendo que assim seja, porque eles também estão expostos a mais riscos do que nós. Nós interagimos 90% do tempo com os duplos deles. Sim, isso também evita as tentativas de assassinato, não é? Se eles não sabem, ficam na dúvida qual é que é. Os snipers, e eu durante depois... muito tempo estava na segunda unidade, na segunda equipa. Portanto, nós não víamos o Tom Holland até que nós sabíamos, estava na folha de serviço, olha, quinta e sexta é main unit. Main unit, não é? Portanto, main unit tens a equipa técnica toda e tens os atores. E quando o Tom Holland estava a chegar, o assistente de realização disse mesmo, guys, get ready, Your Highness is coming. Era a alcunha dele. Não era a alcunha por ele ser o Tom, era a forma como ele se dirigia ao Tom. Era uma exigência dele, não é? Eu quero que me tratem de solteza. Não, havia codenames. Your Highness era o ator principal. The Governor era o nosso second unit director, que também é uma lenda. Portanto, ele dizia Governor's on the way, e estávamos todos já em sentido, estás a ver? Or Your Highness is on the way, estava tudo já calado, já ninguém estava a falar, já à espera. Então, quando ele entrou em platô, a primeira coisa que ele fez foi: Hey guys, I'm Tom. Foi ter com um a um, cumprimentou, apresentou-se, pediu o nome de cada um. No meu caso, ele lembrou-se, lá está, tinha aquele nome que era fácil, David. Portanto, ele por acaso me recordou, e eu fiquei intimidado, porque eu vi que ele é muito bom a lutar, ele tem muita experiência, e tu não queres falhar. Porque sim, porque ele era bailarino, não era? Ele tem essa parte, sim, enquanto era público. Ele entrou naquele filme no Billy Elliot, não é? Billy Elliot, exatamente. Não, vocês estão a confundir, pá, ele não entra no Billy Elliot. Não, ele entrou na peça, o filme não foi ele, mas a peça foi ele. Ele fez a peça. A peça, okay. É isso, sim. Ele fez a peça, sim, mas ele tens razão, Paulo, ele fez o Billy Elliot, mas o ator principal era, o original era um ator irlandês também, bom, mas por acaso eu vi esse filme. É o Jamie Bell, não é? Acho eu. Jamie Bell. Exatamente. Jamie Bell é do boa. Filme, as coisas que passam pelo menos na minha cabeça, a primeira é não falhares a coreografia e não acertares no ator, não é? Não magoes o ator nunca. Segundo, não magoes o ator, não falhes a coreografia. E terceiro, ser consistente e não deixa os teus nervos falarem mais alto que tu. Just do your job. Tá, há 20 talentos que fazes artes marciais e há 15 que estás a trabalhar como duplo. Portanto, just do your job. E eu, com medo de acertar, eu atrasei-me por dois takes, atrasei-me o que nós dizemos um beat. É um tempo, basicamente. Um tempo nem chega a um segundo. Atrasei-me um tempo. Ele a primeira vez foi simpático e disse: olha, se puderes... Não, eu peço desculpa, eu adiantei-me um tempo. E ele assustou-se. Ele, quando ele se vira, eu já estava muito próximo dele. Ele pensou: uou. Disse: olha, se não te importares, atrasa um tempo, um bocadinho. Sim, senhor. E eu voltei a estar em cima do gajo um tempo. E ele vira-se para mim assim um bocadinho mais sério: se puderes, atrasa esse tempo, do género. Põe-te a pau. Olha, que é a segunda, Já é a segunda. E para mim já é one too many. Eu pensei: sim, senhor. E aí atrasei o meu tempo e fui à marca e pronto. E eu estou, mas na minha cabeça eu já estava: não, Sean, se tem que dizer duas vezes, não estás a fazer o teu trabalho bem. Temos estado aqui a falar em segunda unidade. Este filme foi realizado pelo Ruben Fleischer, pá, que não é assim um realizador com um percurso como não é muito, muito sonante. Parece-me mais um tarefeiro. O Zombieland não é tanto um filme de tarefeiro. É uma comédia. Agora, o Venom não são filmes memoráveis, não é um... O Venom para mim é muito mau, é terrível. Espera aí, qual é que ele fez? Ele fez o primeiro ou o segundo Venom? Eu não gostei do primeiro. E odiei o segundo. Não, o segundo nem fiz questão de ver aquilo. Eu nem vi. Não, o segundo é para além de terrível. Mas o que eu queria saber era: ele esteve lá com vocês ou foi tudo entregue à segunda unidade? No First Unit era o Ruben. O Ruben, confesso que não conhecia muito o trabalho dele. Eu vou-vos dizer quem é que eu fiquei starstruck no platô, já vos digo. O Ruben, uma coisa que me impressionou nele, ele era muito simpático. Ele era muito... preocupava-se muito com as pessoas. Tipo, se as pessoas tivessem alguma objeção com o guião em particular, ele ouvia sempre feedback. Era mesmo muito, muito simpático se trabalhar. Eu senti isso. É um muito bom vibe. Mesmo quando ele fez a festa de foi mais ou menos um rap party em Berlim, em que ele mostrou o trailer. Pá, veio agradecer, foi o microfone. E sentia-se que aquilo era honesto, não era lá fazer figura. Foi mesmo honesto. Vê-se que ele se preocupa com as pessoas à sua volta. E isso, para mim, ganhou imensos pontos. Por quem é que eu fiquei de starstruck? Eu vejo lá um senhor coreano, baixinho, assim a olhar para as luzes, a fazer aquela coisa que eles fazem. E eu penso, mas quem é aquele gajo ali? E vejo eles a virem ter com ele e pedem indicações, tipo, senhor, como é que era assim? Eu percebo, ele é importante. E alguém diz, ah, ele é o D.O.P. Ah, D.O.P., está bem. E como é que ele se chama? Não vais dizer que é o Picha. Não, Picha. Ele não sabe quem é o Picha, pá, ele não sabe. Ou sabes, né? O nome, agora infelizmente não se recorda o nome, acho que é June, era qualquer coisa de June, pronto, coreano que ele é. Diz-me aí algum filme que ele tenha feito. Não, espera aí, é o diretor de fotografia. Não digas, Daniel, não digas. Não digas o spot que eu quero dizer este ao Paulo. Ele fez um filme. Já estou aqui a ver. Em 2003, 2004. Deves ter ouvido falar, Paulo, chama-se Old Boy. Sim. E quando eu descubro que este senhor é o diretor de fotografia do Old Boy, só para ver se ele um dia. Mas o Old Boy original, não o original. Claro, é nem, original, nem. Sim. Apá, nem okay. qual, existe outra coisa para além do original? Estás a falar de outro filme? Não sei o que estás para aí falar. E eu vejo que ele sai do decor e eu, como nerd, vou correr atrás dele para pedir um autógrafo. Mas pensei, que estupidez, eu estou vestido em personagem, vou pedir o que é o gajo. Mas o gajo vai olhar para mim e pensar, este figurante está-me a seguir. Então arrependi-me e voltei para trás. Esperei na Rap Party. Na Rap Party estava toda a gente à volta do Mark Wahlberg, toda a gente a tirar selfies com o Holland e com o Woody Link principal. E quem é que andava lá perdido que ninguém falava com ele? Esse senhor, o D.O.P. Mas isso é que é fixe, não é? Ir a esses que ninguém quer saber. Epá, exatamente. E que tem percursos às vezes incríveis. Não, é fantástico. E eu disse mesmo, do you mind if I take a picture with you? E a reação dele foi genuína. Ele foi assim, olhou para trás, are you talking to me? Me? You? Yeah, yes, sir, can I take a picture with you? Ele, sure. Ele não percebeu, então a cara dele, eu vou-vos mandar a foto. Ele está assim meio parvo, tipo, olha para a câmera, tipo, eu não percebo porque é que este gajo quer tirar uma foto comigo. E eu mandei para o meu roommate. Explicaste-lhe a admiração que tinhas para ele, não é? Epá, ele não falava muito inglês, também não lhe queria tirar muito tempo. Eu disse-lhe, I love your work. Disse, I love your, you know, I'm a fan of your work. Chung Hon Chung. Deve estar a pronunciar isto tudo errado, mas pronto. Tiraste foto com o Holland? Não, tirei com o diretor de fotografia. Exatamente. Eu sou o nerd. Holland também, coisa tão previsível, não é? Em relação ao filme, por acaso, achei a personagem do António Banderas muito fraquinha, honestamente. Estava à espera de que fosse uma personagem, epá, mas era um gajo com personalidade. Pá, e depois, epá, depois morre na praia. Mas eu acho que isso até foi giro, porque toda a gente estava à espera que ele fosse o vilão mor e de repente transforma-se num vilão secundário. Porque depois a tipa, aqui, não é? Aquela capanga é que fica a líder ali das operações. Eu vou ser muito a mal dizer isto. Achei a capanga muito fraquinha em termos de personagem. Pronto, se calhar ela é muito boa com as armas e com as facas, pois ela é rodeada de dois homens, um African-American e um irlandês, não é? Que são os henchmen dela, os bodyguards. Sim. Do qual eu não percebo porque é que o Drake e o Nathan estão sempre a fugir deles, como se estes gajos fossem assustadores. Eu não percebi, tipo, é suposto eles me terem medo. Eu não percebo porque o medo destes dois personagens. Se fosse assim um grupo de pessoas badass, armadas. Porque o outro não se percebia nada, ele tinha um sotaque irlandês muito carregado e não se percebia nada do que ele dizia. E não sabias se ele estava-te a convidar para ir tomar um copo, se estava-te a ameaçar de morte. Na verdade, fugiam porque não queriam ter conversa da ocasião com um gajo que não entendiam, era a única razão. Exatamente. Achei que os protagonistas eram muito mais fortes do que isso e conseguiam mandar estes gajos abaixo facilmente. Mas pronto, eu como não joguei o jogo, se calhar eles estão sempre a fugir das pessoas. Não, eu acho que eles nem existem, na verdade. Os capangas não existiam no jogo. Por acaso, posso estar a errar, mas tenho a ideia deles não... Não existia. Daniel, tu é que jogaste os jogos, também sentado. Daniel, eu quando me cruzei com o Rico Fazeres na estreia do filme, não foi na estreia, foi na promoção do filme. Ah, Rico Fazeres, sim, claro, sim. Gamer, como é. Então o chefe começou a perguntar coisas e disse: olha, tu fazes parte da. Agora, como é que se chama o nome da empresa? Tu fazes parte das não sei quantas Enterprise. Daniel, qual é o nome da empresa que gera aquilo? É lá aquilo? Aquela agência dos maus no mundo dos jogos. É, agora também não me lembro do nome. Sim, sim, ok. Eu, primeira coisa, Xan, tu fazes parte do... Não sei, ele perguntou-me aquilo, eu... Não faço ideia do que é que isso não sei, é. Não sei do que é que estás a falar. Não, eu senti-me mesmo completamente ignorante. Tanto ele, mas o Rico foi muito engraçado. Ele perguntou-me e disse que jogou o jogo e explicou. Claro, ele foi tu, super tu depois foste caso. Pesquisá-lo, gajo. É tipo o rei do gaming. Não, em por acaso Portugal, eu já o conhecia, já tinha visto alguns. Ele uma vez fez uma série de vídeos para o Santander, e eu, como sou cliente de Santander, ele cativou-me porque ele explicava assuntos complexos, mas explicado para leigos, estás a ver? E achei este gajo que explica-se bem. Mas eu não sabia que ele era gamer. Só fiquei a conhecer agora com o jogo. Mas é muito simpático, o gajo é mesmo querido, sim. Muito boa onda. Eu achei boa ideia a equipa de marketing da Sony, não é? Da Sony? Era da Sony em Portugal vos ter convidado. Eles chamam, acho que é Big Picture. É Big Picture, ok. Convidado. O que é que eles. Vocês foram fazer o quê? Não foi bungee jumping? Foi fazer salto. Foi skydiving. Skydiving. Sim, tandem. E confesso-me que deu mais medo do que eu estava à espera, por acaso. E depois fizemos também uma promoção com o Raminhos. Eles quiseram fazer uma coisa de comédia em que punhamos o braço do Raminhos a arder. Fizemos um fire burn, um fire stunt com o Raminhos. Eles foram, por acaso, foram muito queridos. A Sandra lá da Big Picture fazer estas promoções. Para mim é fantástico. É. Muito bem. Como disse, eu não joguei o jogo, sim. Mas percebi que quando eles chegam àquela praia e está lá um gajo numa espreguiçadeira, um transeunte qualquer e que tem uma fala mais do que um transeunte deveria ter. Tem uma cena demasiado longa para um gajo estranho, não é? Exatamente. Epá, e eu, ok, eu tive que pesquisar quem era aquele cromo. Então é o Nolan North, o gajo que fazia a voz do... Do personagem nos jogos, nos videojogos. Então temos de contar esta, agora falar em voz. No Warrior Nun, um dos guionistas, pá, infelizmente cujo nome não me recordo, mas era um americano simpático, cabelo comprido, estava sempre lá connosco nas reuniões ou nas festas, e que fosse. E eles disseram: sabes quem é aquele senhor? Eu disse: não sei quem é o guionista. Ele é a voz do Snake Eyes. Estou a dizer Snake Eyes? Não, é a voz do Snake, peço desculpas. Não, do Metal Gear Solid. Ok. E eu, what? Isso é a voz do Snake. Mas então, espera lá, na versão espanhola ou a original não, mesmo? Não, na versão original. Ah, não, mas o gajo faz imensas vozes para videojogos e animação. Pelos vistos, sim. Para além de ser guionista, porque ele acho que também foi guionista do Warrior Nun, ele também faz as vozes. Então, colegas meus. Ah, que engraçado. Foram-me pedir ódios. E olha, podes dar tipo, olha, parabéns, feliz aniversário com a voz do Snake a um colega meu. E mandavam com os pós amigos para dizer, ei, afixo, só que o meu não tenho amigos nerds gamers. Como aquele ator português que está na Grécia que faz a voz do. É o André Maia, que faz a voz do nosso convidado. O André Maia. É como o André Maia, estás a brincar, man. Olha o André, quando eu me cruzei com o André numa aventura na Casa Assombrada, estávamos ali, no guarda-roupa. Ele entra nisso. Sim. O André, e eu entrei também na aventura na Casa Assombrada, sim. E ficámos logo amigos. Ele é super querido, o André. E passados uns dias, eu e um colega meu, o Pedro, dizemos: pá, André, tu tens uma voz tão icónica e nós sentimos que já te conhecemos de algum lado, não sabemos de onde. E ele assim: deve ser disto. Eu não estás bem a ver, quando ele fez a voz do Timão, nós arrepiámos-nos, meu, e sentimos umas crianças de 10 anos. Tipo, fechem os olhos, fechem os olhos agora. Imaginem que estão na savana. Só para lembrar aqui um bocadinho o pesadelo de produção que foi este filme, porque não foi assim, não aconteceu logo. A cadeira da realização do Uncharted foi, na verdade, durante 13 anos, uma porta rotativa, onde a cada temporada um novo nome aparecia para pouco depois rodar e desaparecer. O David O. Russell, o Neil Burger, o Seth Gordon, o Sean Levi, o Dan Trachtenberg e o Travis Knight, todos estes nomes assinaram pela realização, abandonando o projeto pouco tempo depois. Uma constante desde o início foi o Mark Wahlberg para protagonizar, trazido pelo amigo David O. Russell. No entanto, esta não era a escolha de eleição dos fãs. Essa recaía para o ator Nathan Fillion, cuja presença física é inegável. Tanto que se criou uma mega petição online para colocar este ator como protagonista. O desejo não foi concretizado, como sabemos, mas pelo menos o trabalho não foi em vão. E em 2018 foi lançada uma curta na web chamada Uncharted Live Action Fan Film, e que representa a mais fiel recriação do jogo que conhecemos, como Fillion no papel de Drake e o ator Stephen Lang no papel de Sully. Sabem quem é o Stephen Lang, que é aquele mau. Então, é o, claro mal, que é o, Avatar, o mal do Avatar. O mal do Avatar, sim. Olha, como já, não é bem, já não é bem um fan filme para ter. Mas essa curta. É uma curta, sim. Fillion, é quando começa com ele já preso de uma cadeira, não é? Com as sim, mãos sim, atrás. Dentro de uma casa. Yeah, sim. Eu vi essa curta. Nisso eu, por acaso, segui. Na altura aconteceu curta, eu curti. Achei a cena a curta interessante, mas achei que em termos de ação estava fraquinha, por acaso. Achei que opa, foi uma coisa super baixo orçamento. Era mais uma demo sim, daquilo sim. que poderia vir a ser. É? Mas em termos de personagem, acho que ele captou. É igual, pá, é a cara chapada. Yeah, talvez isso. O Fillion seja já um bocadinho mas já mais velho, né? E pois, precisava de ir bombar um bocado para o ginásio para ser mais atlético. Mas pois, é pá, estava lá quase tudo, né? Estava lá quase tudo. Pá, tu se pensares bem, o Tom Holland neste momento é, não, é, coisa, é o ator mais solicitado, quer dizer, depois pois. Do sucesso do Homem-Aranha. Epá, não, ele tá ninguém vai tá dizer mesmo... que não ao Tom Holland, não é? E pensando não. que este projeto esteve em águas de bacalhau tanto tempo, eu até consigo perceber não. os estúdios. Epá, temos o Tom Holland, temos esta porcaria na gaveta que não descola, não é? Juntar 2 mais 2 e fazer isto acontecer, eu percebo. Claro, como executivo, se eu tivesse a pôr o meu dinheiro, tu queres jogar uma aposta mais segura. É uma claro. Pena, de facto, porque os verdadeiros hardcore fans. Se calhar como tu, Daniel, pronto, não ficam muito apegados ao filme, mas a verdade é que os números falam por si. Pelo menos do que me disseram em Portugal, acho que os números foram muito bons. Foram razoáveis, sim. A bilheteira não foi brilhante, mas foi o suficiente para eles já estarem a equacionar uma sequela. Pois, eles até deixam o final em aberto, não é? Lá com, sim, sim, com... fazem lá aquela referência ao irmão dele e não sei o quê. Portanto, se calhar ainda, ainda é chamado outra vez a Berlim para ir lá. Ah, uesh, ia já correr, sério, adorava fazer a experiência. Para mim foi fantástico, estive ali 3 semanas literalmente pendurado nos cabos. Foi um sonho. Olha, David, eu não sei se estás com tempo, eu queria mostrar-te aqui a cena do filme. É tranquilo? Força. Ainda podemos ir a isto? Força, claro que sim, mostra. O barco onde ela está a ver é o barco onde nós começamos por balançar e é o tal que eu disse, estava estático. Um deles está estático e o outro está em cima dos tais hidráulicos do gimbal. E este helicóptero é um platô à parte. Estás a ver, contado da esquerda para a direita, sim. Eu sou o segundo. És este fulano aqui, então. Afinal, yeah, apareces. Afinal apareces. Sim, mas para quem conseguir ver o chão nesses 2 frames. Então vamos seguir-te com os olhos para ver o que é que te acontece. Da esquerda para a direita. Caíste para fora do arco. Ok, sim, acho que caíste. Pronto, no que fizemos efetivamente, nós aterramos no navio, temos uma sequência toda do que foi cortada. Esse sou que ele está a dar com a soma direita. Eu sou esse gajo, só que eu estou tapado por ele. E se tu vires, se calhar. Eu vou fazer frame a frame, olha, és este aqui? Dá-lhe o chão, estás a ver? Yeah. Garrett agarra nele, este gajo é um ganda bacana, um irlandês, é um ganda, 5 estrelas. E supostamente ele encosta ao navio e depois vem o outro barco, a balançar, bate e nós somos 2 projetados e tu has de ver no frame, no plano a seguir, tu vês 2 gajos a voarem. Por exemplo, ele encosta aqui. E veja agora, sim. 2 gajos somos nós. Os 2. Queres ver? Como é que vocês foram projetados? Estavam com cordas nas costas? Yeah. Estávamos com os cabos presos a um hidráulico que se chama um ratchet. Aquilo leva X pressão, ou leva ar comprimido. Eles metem aquilo até X bares e carregam, pronto, libertam a pressão e aquilo recolhe um pistão, basicamente. E esse pistão está preso aos cabos que nos puxam. Portanto, nós estamos a ser puxados. Exatamente, e aí essa é a minha morte, efetivamente. Então tu cais, bem, isto tu aleija acertar na madeira e cair de costas. Não, não acertei na madeira. Colchões, não, é? Não, eu não acertei nada disso, isso é tudo CGI. Eu passei bem acima do barco. Eu passei bem por cima do. Sim, sim, sim. Isso é tudo feito em pós. Ok. O helicóptero do Wahlberg. Do Mark Wahlberg era o platô completamente ali à parte. Ele só tinha um parte do helicóptero, só tinha mesmo a frente. Esta sequência foi muito substancialmente reduzida. Ele morre logo aqui com o escudo na cara, mas era muito mais longa. Nessa sequência, que foi filmada antes da minha, portanto, eles filmaram essa luta antes de eu ter feito a minha sequência. Como vejo muitas vezes os atores e os duplos a interagirem, a baterem coisas. Há bocado o Paulo disse: ah, como é que é atravessares isso e partires? Nós não acertámos em nada, mas quando acertávamos em coisas, nada que se partisse, mas quando tínhamos que interagir com o platô. Eles arranjavam uma secção desse navio em borracha, onde eles chamam-lhe em espuma de alta densidade. Portanto, os próprios canhões que estão espalhados no navio, eles tinham os canhões em versão de espuma. Se tu caísses em cima deles, não te magoares. As próprias armas que nós tínhamos eram feitas de borracha altamente maleável, para que se tu caísses em cima dela, lá está, não te magoares. E é esse cuidado adicional e esse carinho que infelizmente ainda não existe em Portugal. Olha, esta sequência está fantástica. Nem em Portugal, nem o filme do Albert Pion. Pois aí, aí o material é mais valioso que os atores, se calhar. Não, sim, eu só quis mencionar o nome do Albert Pion neste podcast. Eu estou-me a lembrar que há um célebre blooper no Titanic, quando o barco está a começar a empinar e os atores, os figurantes, começam todos a tombar por ali abaixo. Há um deles que bate lá numa estrutura supostamente metálica do barco e vê-se aquilo tudo a dobrar para dentro. Mas o David agora ficou com um sorriso de orelha a orelha, porque afinal ele pensava que não aparecia no filme. Epá, juro-me. O Chan está no filme. Nós já sabemos que esta cena tinha mais cenas de luta e um bocadinho mais elaboradas. Na verdade, foram cortadas. Timing, será? Por uma razão de timing? A ver com running time. Pá, eles têm que cumprir ali. Senão o filme ia ter 3 horas. E o filme, acho que neste momento estava com o quê? 2h20, se calhar? O filme tem 1h55. Não, acho que não tem tanto. Tem 1h55 com os créditos. Estou aqui a ver. Sim, não chega a 2 horas. Ok, não chega a 2 horas. Pronto, lá está. Se eles tivessem posto essa sequência, os putos até às 2 horas. Começam a ficar inquietos a partir de 1h40. Já estão a pedir mais, não é? Pois, é muita fruta. Qual foi o último filme que vocês viram que tinha 3 horas? Havia um filme há pouco tempo que saiu que tinha 3 horas, não é? Epá, é o Batman. O último Batman tem 170 e tal minutos, quase 3 Sim, horas. Sim, este Spider-Man, este último Spider-Man também não é assim um... Não é tanto. O último Batman acho que tinha quase 3 horas. Eu estava a tentar lembrar do Dune. Se o Dune também Dune não são propriamente um filme juvenil, não é? Não são um filme Não, é verdade. Não. Epá, mas Batman, apesar de eu ter gostado do Batman, deste estilo mais noir, ainda que deram mais, este Batman. Sim, ainda mais noir, que é outra coisa, já estamos cansados. Sim. Epá, mas tem um pacing. Eu também tive essa sensação. Acho que o filme começa a quebrar o ritmo. Eu acho que se aquele filme tivesse menos 20 minutos. Concordo. Ganhava tanto. Menos 20 minutos e mais ação. Vou ser sincero, a ação achei muito fraca. Também concordo. Acho que teve a cena de carro, que é porreirinha. Eu acho que não me importaria ter lá mais uma ou duas sequências de ação pelo meio. Não ficavam nada mal. Certo, concordo. Tive um problema com o Batman, foi. O gajo finalmente apanhou o Riddler. De repente, sem qualquer foreshadow, nunca mencionei isto no filme, de repente, eu coloquei umas bombas nas barragens da cidade e vou inundar a cidade. Uou, de onde é que isso veio? Calma, preparou isto tudo quando? Como? Agora há todo um set piece dele, tinha que salvar a presidente da Câmara e depois aparecem não sei quantos Riddler copycats. Oh meu Deus, já chega. Então, ou já tinhas posto esta sequência antes, agora o filme para mim já tinha acabado na minha cabeça com a prisão dele. De repente tens todo um terceiro, um quarto ato da ação. Para quem quer ver ação que faça justiça aos Batmans que nós crescemos a ver nos comic books, podem não gostar do filme, Adam eu respeito West. Isso, mas a melhor luta de sempre. Não estou a brincar, a subir a parede assim. É a trilogia do Nolan. Vais falar da trilogia do Nolan? Não. Estamos a falar só de ação. A melhor sequência de ação é do Batman a salvar a mãe do Super-Homem no Batman vs Superman. Eu já vi essa sequência. Olha, aliás, o coreógrafo de lutas do Uncharted. Exatamente, Save Martha. Tão mal essa cena. Mas pronto. Essa cena. Continua. Enfim, o coreógrafo de lutas do Uncharted, Wayne Danglish, muito simpático, foi o coreógrafo de lutas desse filme Batman vs Superman. Ele coreografou essa luta. Eu dei-lhe os parabéns na altura disso. Olha, está fantástico o que vocês fizeram. Eu gostava de saber o quanto a versão original ficou na versão final. Ele disse, foi shot for shot. Eles usaram todas as nossas versões. O Zack Snyder foi super fiel à nossa versão. Aliás, a versão original está no YouTube. Vocês procurem Batman Batman vs Superman Fight Scene Previous, ou Stunt Previous, e depois comparem com a versão final. E essa luta mostra um Batman que é expert em artes marciais, que faz uso dos seus gadgets, que o gajo sabe improvisar, e depois tem uma coisa que eu gosto neste Batman, que é ele mata. ele não tem problemas em disputar ou dar tiros, ou seja o que for. Não gosto é que eles batem extremamente benevolentes em que não matam pessoas. Já estou farto de ver isto. Eu quero ver um Batman que mata. Que mata! Aliás, seu sádico! Aliás, a piada. Vocês viram o Peacemaker? Peacemaker? Não. Qual? Qual? É esse? Qual? Peacemaker? Não viram o Peacemaker do John Cena? Eu não vi a série. Vocês têm que ver. A série está de gênio. Vocês têm que ver, a série está genial. Epá, e o Peacemaker. O problema tem das todo séries um é que consomem muito tempo. É sempre esse o problema. Mas diz pois. Olha, eu diria: vê o filme. O filme não é excelente. Mas o filme é o Suicide Squad, não é? Esse eu vi. É, exatamente. Sim. Pronto. E agora vês uma série só com este gajo que é o super-herói. Imagina o Capitão Falcão. Mas ainda mais bronco, jardadíssimo, que só sim. Faz as janelas. Já vi. Ele tem um capacete assim muito estranho. Capacete parece uma. É, pronto. Até o capacete é explicado. E ele tem todo um rant a dizer: o Batman é um pussy, porque o Batman captura as pessoas e depois não as mata e liberta-as. E portanto ele só está a gastar dinheiro no sistema. Eu sim, mato os meus. Voltamos já à cena dos Soldados da Fortuna e dos G.I. Joe, que era uma coisa que me chateava profundamente quando eu era puto. Era, depois de tantos tiroteios nos Soldados da Fortuna, não morria ninguém. Explosões não. E os gajos, havia um shot da malta a sair dos carros depois. Estás a ver? Yeah. É como o Terminator, pá, o gajo não mata nenhum, não te lembras? Não morria ninguém. It's for kids, you know. Yeah, it's for kids. Yeah. Ok. Uma dica também, Paulo, vê os PSAs que fizeram no início do ano 2000, portanto, os gajos fizeram um public service announcements com os G.I. Joes, estes desenhos animados dos anos 80, que era: meninos, não façam fogueiras dentro de casa, ou não brinquem com o forno para pegar fogo a casa. Pronto, é aqueles PSAs que eles faziam só com os G.I. Joes, porque obviamente pronto, eram populares. E alguém agarrou nisso e dobrou, mas com linguagem não apropriada para crianças, e fizeram os novos PSAs. É de chorar a rir. É genial. Vê, procura G.I. Joe's PSAs rated, R-rated. Para maiores 18. Mas olha, não tenho mais tempo. Eu espero ter respondido às vossas questões todas no Uncharted. Respondeste a isso e a muito mais, David. E muito como mais, sempre. Paulo. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se o chamado projetos para o futuro, alguma coisa que possas dizer que esteja aí na calha, ou está tudo dito? Ah, tudo que já está nas notícias. Mas quando for a altura apropriada, manda-me um convite e a gente fala tempo mais por menor. Boa. Aí okay. Das cenas. Encerramos o Cofre do Tesouro, agradecendo a companhia de David Chacordeiro, esperando poder voltar a vê-lo em breve no pequeno e grande ecrã. Podem descobrir o seu trabalho em madstunts.pt e seguir as suas diabruras na conta @DavidChacordeiro no Instagram, não é? @DavidChacordeiro, tudo junto. Os salteadores de túmulos do VHS vão agora fazer o merecido sono de beleza, porém não se sintam desamparados, pequenotes. Continuamos vivos e a celebrar o cinema em todas as plataformas de podcasting do mundo e a largar postas de pescada no Instagram em VHS Podcast, @VHS Podcast. Tratem-se bem, comam muita fruta e olhem, vão vendo uns filmes, que também é preciso. Adeus, David. Tchau, David. Temos que fazer claqueta, não se esqueças. Temos que fazer claqueta. Para fechar? Já, temos que fazer, senão. Um, dois, três.